Na sonda só vista essa melodia, eu encontro serenidade e vitalidade num carinho que me traz bem-estar e uma consciência que me leva a refletir. Solidariedade, coexistência, benevolência e esperança nessa conexão espiritual com a graça divina e sabedoria. Música me envolve em sua magia e me conecta ao divino com serenidade. Dessa melodia, eu encontro serenidade e vitalidade num carinho que me traz bem-estar e uma consciência que me leva a refletir. Solidariedade, coexistência, benevolência e esperança nessa conexão espiritual com a graça divina e sabedoria. A música me envolve.